agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado. Ótima noite para você. Estou chegando hoje, quarta-feira, 1º de junho de 2016. Eu sou Ailton Moreno e a partir de agora estou chegando com mais um programa apaixonante, dizendo que o amor transforma e faz bem para o coração e para a alma. O amor enriquece a vida de quem ama de verdade. Estamos juntinhos para mais 2 horas de muita música e emoção. Estou chegando tocando as mais belas canções de amor, os recadinhos apaixonantes do coração, a nossa linda tradução e o seu encontro marcado com a gente aqui no nosso Encontro Central. Esta é a trilha sonora do seu coração. Vamos juntos, porque começou o programa de amor, de paixão, que fala ao seu coração. Encontro Central. Estávamos ali sentados, frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua. Falávamos de tudo um pouco. Por qualquer coisa a gente ria. Um dos bons. E eu que já não via a hora de te ver. Faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim. Te amo e nem quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo. Loucamente, corpo a corpo. E a noite foi só magia. Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se não volto a ti. As mais belas canções de amor estão presentes aqui no nosso Encontro Central. Você curtindo, ouvindo, se apaixonando. Tem mais canções que tocam no seu coração. Encontro Central. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas de olhar pra mim com olhos de promessa, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Estamos apresentando Encontro Central. Your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Led astray till break of day in love's valley of dreams, just you and I, a summer sky, so don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight. Se refaz por amor a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltamos no abismo sem olhar para trás, somente por amor. A vida se refaz e a morte não é mais pra nós. Encontro Central.

in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that canções de amor que falam ao seu coração, aqui no nosso Encontro Central. Dentro de instantes vou estar de volta, eu e você, apaixonado e apaixonada deste Brasil. Juntos vamos ouvir os nossos recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site, ouvintecentral.com. Preparem suas emoções. Estamos de volta com o nosso Encontro Central. É hora de você preparar o seu coração para os recadinhos apaixonantes aqui no nosso Encontro Central. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho do coração da Mirella para o Márcio em Fortaleza. Quando precisava de alguém, eu descobri você e senti que naquele momento minha felicidade estava acontecendo. Por isso, dizer que te amo é muito pouco, porque você é muito importante para mim em todos os momentos da minha vida. Recadinho apaixonado da Adriana para o Sandro em Fortaleza. Não sei se a vida merece um amor tão especial como o que tenho por você. Sei que a vida é bela, mas o meu amor é maior do que ela. Com você, a nossa vida fica mais bonita. Te amo eternamente. Te amo a cada instante, a cada minuto, porque o meu amor é profundamente teu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways.

Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo. Dá um beijo. Com você eu vou fundo que der. Sempre amei do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tem que entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você, com você eu vou fundo pro que der. Encontro Central. Well, your night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, no, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me, oh, stand by. Stand by me. When I be out in trouble, won't you stand by me? right here by my side. Come on, come on, just stand, stand right here. Estamos apresentando Encontro Central. Então perdoa, por favor. pode errar, eu sei. Foi tudo sem pensar. Ninguém pode mais tomar o seu lugar. Agora vou mudar. Me desculpe se não fui legal. Não quis te magoar. Todo mundo pode errar, eu sei. Fiz tudo sem pensar. Ninguém mais irá tomar o seu lugar. Agora vou mudar. Me desculpe se não fui legal. Falando de amor, tocando o seu coração, enriquecendo a vida com a paixão. Esse é o nosso Encontro Central. As mais belas canções de amor estão presentes aqui. Depois do intervalo eu volto trazendo mais canções e a nossa linda tradução. É só um instante e eu já volto. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus amores apaixonados. Estamos voltando com o nosso Encontro Central, o programa de amor, o programa das belas canções, tocando sempre na sua noite o seu coração. Aos apaixonados e apaixonadas, mais uma hora para ficarmos juntinhos aqui no nosso Encontro Central e agora com a nossa tradução. A chuva no telhado naquela manhã e de todas as coisas que eu quis dizer, as palavras ríspidas que vêm do nada sem avisos, aquilo roubou o momento e me mandou para longe. E você está lá parado ao lado da porta, chorando. E eu imaginando se voltaria. Eu disse que não vim aqui para deixar você. Eu não vim aqui para perder. Eu não vim aqui acreditando que eu ficaria longe de você. Eu não vim aqui para descobrir que há uma fraqueza em minha fé. Fui trazida aqui pelo poder do amor, a graça do amor. E eu me lembro de que a estrada não tinha fim. E eu não conseguia retornar com o meu carro até você naquela distância, como um tesouro longamente perdido. Uma cabine telefônica que não conseguia encontrar. E você permanecia lá na entrada, esperando. E o momento quando nós nos deitamos. Eu disse que não vim aqui para deixar você. Eu não vim aqui para perder. Eu não vim aqui acreditando que eu ficaria longe de você. Eu não vim aqui para descobrir que há uma fraqueza em minha fé. Eu fui trazida aqui pelo poder do amor. Aquele foi apenas um momento na vida e um que nunca esqueceremos. com o que nós podemos deixar para trás. Pois quando houver dúvidas, você vai lembrar de que eu disse. Eu não vim aqui acreditando que eu ficaria longe de você. Eu não vim aqui para descobrir que há uma fraqueza em minha fé. Eu fui trazida aqui pelo poder do amor. Eu fui trazida aqui pelo poder do amor. Love by grace. A graça do amor. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Baby, I'm a want you. Baby, I'm a need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Took so long to find you, baby. Baby, I'm gonna want you. Baby, I'm need you. Estamos apresentando Encontro Central. You got a famous last name, but you're not to blame. Oh, baby, I see you for who you are. One time apple queen, and one time tramp, and an old time movie star. You're a shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't only dream when you're asleep. Like a child, you E a emoção toma conta dos corações apaixonados no nosso Encontro Central, falando de amor, tocando o coração de quem ama de verdade. Encontro Central. Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém. E essa tristeza vai ter que acabar, que custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim. Eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Vai ter que acabar, e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim. Já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim. Eu já pensei assim, até sofri demais. sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. For a while now, you got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, place undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna away. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose.